quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando eu respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus. Quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando eu respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus.